boa tarde, Azul 2591.0 da Lua 0, para que a gente estude a aeronave na final. Azul 2591, boa tarde. Informa-se uma aeronave em aproximação agora a 10 milhas da cabeceira. Tem condições de iniciar a rolagem assim que autorizado? Sim, bom. Gente, após o tráfego na curta, autorizado ele aí manteve-se no zero. Após o pouso da curta, a linha mantém 2591. O Azul 2591, confirme o PLB, por gentileza. 2591 com o PLB de 62. 62, gente, grato. Voo no 645, solo aos 35, Líbia direita, solo Salvador, 121, décimo 1. 121, voa no gol, isso não é. Corre Salvador. Boa noite, 3894, nação estabilizada, X-Ray com Campana. Azul 2591, autorizado, decolagem, pista no zero, vento, 170 graus, 049. Livre decolagem, não no zero, Azul 2591. Azul 3894, boa noite, ajuste 10, 12, continua a aproximação, guarda de pista livre, informação de tráfego, TR da Azul, já iniciou a rolagem, cabeceira 10. Aguardando a pista livre, 3894. Plan 3894, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 049. Autorizado pouso na 10 para o 3894. Azul 2591, decolado aos 37, chame controle Salvador em 120.8. 120.8, obrigado, uma boa noite. Igualmente. E Salvador, boa noite, é o gol 1166, está na final, seguindo o Airbus. Gol 1166, boa noite, ajuste 10. 1-3 agora, continue a aproximação, guarde pista livre. Aguardando pista livre, levou 1-1-6-6. Guardião 05, prossiga. Gente, a critério, Guardião 05. Dan 3894, solo aos 38, direita 121, décimo 1. Direita 211, 3894. O Guardião 05 confirmando, a aeronave vai para o portão 10. O Guardião 05 fica apenas atento ao. Depois da. Gol no 1166, autorizado pouso, pistão 0, vento 1160 graus, 039. Livre pouso, gol 1166. O Guardião 05 fica atento Avianca no portão 8, iniciando o pushback, viu? Solo aos 40, direita no 21, decimal 1. Direita no 1, até daqui a pouco. Oi, Salvador, boa noite, estacionar 6143, transfere, está estabilizado no IDS aqui. Estacionar 6143, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento, 160 graus, 05 nós. Tem livre pouso, 90, estacionar 6143. Pelé 6143, solo aos 44, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Afonso Norte, direita 121, chegar 6144, libre. Azul 4206, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 05 nós. Salvador, boa tarde, Xené 6201, no ponto 0090, pronto. O Xené 6201, boa tarde, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. E manter no zero, 6201. Azul 4206, decolado aos 48, chame controle em 120, decimal 8. Xené 6201, autorizado decolagem pista 10, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado decolagem 120, CN 6201. O Chané 6201, decolado ao 50, chame e controle em 120, decimal 8. 208, boa, 6201. Salvador Tower, eu devo ir em Palma Tangótica, Foxtrot Bravo. Papa Tango Oscar Foxtrot Bravo. Good evening, altimeter setting 1012. I have in sight clear to land runway 10. Wind 170 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10 Oscar Foxtrot Bravo. Oscar Foxtrot Bravo, confirm your APAM. I will start APAM. Roger. Papatango Oscar Foxtrot Bravo on the ground at 01. Vacate the runway by your right and contact Salvador ground 121.1. Right 121.1, thank you. 3897, boa noite. Valeu, autorizado a alinhar e decolar, estou no zero, vento, 170 graus, 049. Livre de alinhamento e decolagem, então no zero, 3897. Salvador, o azul da 712, a próxima espera, 1-0 pronto. Azul 2712, boa noite. Autorizado, alinhar e mantém 0-0. Ali mantém o azul 2712. São 3897, decolado aos 06. Poderia confirmar o POB autonomia? POB 2-1-1. Autonomia 3 horas e 53 minutos, alterna Galeão. Gente, grato, TAM 3897. Chame agora o controle 120-8, seu morro. Obrigado, boa noite, 208. Azul 2712, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 049. Autorizado decolagem, Azul 2712. Azul 2712, decolado ao 08. Chame o controle em 120.8. Tenha um bom voo. Azul 208, boa noite senhora, boa noite a todos, bom trabalho. Salvador Borneo, 1869, para que Brasil. 1869, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 049. Autorizado, já em decolada, 10, 1869. Bono 869, decolado aos 12, chame controle Salvador em 119, correção, 120, décima 8. Ok, Salvador 208, muito obrigado, boa noite. Salvador Tower, good evening, Papa Tegosca, Fox Cross, Bravo, Hitchin, Taxway, Golf, e Request Cross. Taxway, Quebec, sorry. Oscar, Fox Cross, Bravo, greet you. Taxi by the runway and taxi Papa until Aerostar Hangar. Roger, clear to cross the runway, Papa, Aerostar Hangar, take one point, have a nice time. Guardião 05, prossiga. Estacionado no pátio principal, piloto comando mais Elohim, Matheus, 06. intenção é decolar aqui do aeroporto e seguir para o Bato de Choque, fazer a posição de freio. Gente, o Guardião 05, decolagem a critério, vento do aeródromo 150 graus, 04 nós. Decolagem a critério, serviço autorizado, vai decolar com a proa do Batalhão de Santos, setor norte, Guardião 05. Roger, frequency 3. Salvador, Guardião 05, fora do solo, após cruzar o eixo, 028. Gente, Guardião 05, fora do solo, 05, autorizado cruzamento do eixo até o batalhão, Guardião 05. 05. O Guardião 05 confirmando, vai pousar no batalhão ou apenas tocar RMT e prosseguir pro VR? Pousar e corte. Pode ter o frequência livre, desloca o local de pouso. Gente, o Guardião 05, vento 150 graus, 04 nós. Pouso, ponto em risco, frequência livre. Frequência livre, chama lá para regresso, Guardião 05. 2, Salvador, boa noite, Golo 966, passa Duna, pista no 0 a 20. Golo 966, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento, 160 graus, 039. Livre pouso 10, Golo 966. Gol no 645, boa noite. Mantém ponto de espera pista no zero. Confirme esse visual com 37 da campanha final. Visual. Gente, gol no 645 após a passagem do tráfego que pousa. Autorizado, LR, manter isso no zero. Após o tráfego que pousa, LR, manter no zero. Gol 1966, solo aos 27, libere a direita, chame o solo Salvador, 121, decimal 1. Direita 21, gol 1966. Gol 1645, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus, 039. Decolagem 10, gol 1645. torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Decolou do Pepe Shop. A intenção retorno para pouso no pátio do BR. Esse Guardião 05, não há tráfegos a reportar, sentido do evento 140 graus, 04 nós, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado, parte do Graé, Guardião 05. Voo no 645, decolado aos 29, chame controle em 120, décima 8. 208? Afirmo, 208. Guardião 05 no solo 31 no livre corte, boa noite.